dias do Brasil, que engrandecem o nosso movimento, cultura hip hop. DJ, eu vou deixar na sua mão agora. Não quero ver ninguém aqui ficar de fora. A emoção é ver a música rolar, sentindo o corpo o primeiro toque. E dançar. Ficar parado também é um modo de curtir. Deixar no ar o sentimento, então surgir. Não é difícil a gente conseguir ficar parado. Quando o Messi percebe, já se fez um passo. Enquanto você remixa, a gente aqui se mexe. Nós fazemos um passo ao som dos seus scratch. Um som atrás do outro, um passo diferente. Vai um, vai dois, então está formando a corrente. Enquanto você pensa, está dançando a solidão. Vem mais de 10 pessoas, logo toda a multidão. Por isso é mesmo que o som não pode parar. DJ, não se distraia, deixa a música rolar. E deixa a música rolar, vem embalar seu coração. E deixa o ritmo brincar, transmitindo a emoção. Come on! Lince Music, eh. Lince Music, eh. Não sei muito, estou satisfeito e saciado. Não é por isso agora que eu vou ficar parado. Rede de meu amigo, faça a sua obrigação. Toque uma melodia pra mexer meu coração. Eu não vou parar agora, já fisguei uma parceira. Com ela eu vou querer dançar a noite inteira. Me role uma melô pra dançar agarradinho. Daquelas com balada de amor e de carinho. Já dei o meu alô e vou jogar conversa nela. Não vai me pisar no calo, senão eu perco ela. E não só sou eu que estou afim de me amarrar. Ouvindo romantismo, todos querem amar. Sentei nas cigatinhas, já estou com aflição. E quero ver a música tocar no coração. Pares e casais aguardando a melodia. Se encontra numa mensagem de amor e de magia. Por isso, meu amigo, não nos deixa assim na mão. Sem nossas melodias, ficaremos no vagão. Ainda temos tempo até quase o sol raiar. DJ, não me defuro, deixa a música rolar. E deixa a música rolar, vem embalar seu coração. E deixa o ritmo ficar, transmitindo a emoção. Come on! Lince Music, eh. Lince Music, eh. Eu já amei bastante, agora eu quero é dançar. O ritmo bem forte, que dê pra balançar. DJ, meu camarada, muito tempo ainda resta. Me mostre o que tem de melhor na sua festa. Me mostre o flashback, toda a sua raridade. Depois eu quero ouvir uma exclusiva novidade. Me mostre sua técnica e sabedoria. Um som contagiante, diferente e nostalgia. DJ, você merece toda a consideração. E saiba que nós temos a você no coração. Então não pare a música, não deixe de tocar. O que a galera curte é ouvir e balançar. Um samba, um rap, um funk, um charme todo especial. E aquela melodia, coisa tão sentimental. As frases mais bonitas, as frases da mensagem. Você rola o som e nós criamos as imagens. Já está chegando a hora do final da brincadeira. Mas ainda sobra tempo de rolar a saideira. DJ, eu sei que não é fácil tocar. Mas enquanto houver a noite, deixa a música rolar. E deixa a música rolar, vem embalar seu coração. E deixa o ritmo ficar, transmitindo a emoção. Come on! Lince Music, eh. Lince Music, eh.